cidade tem a marca de Deus. As estrelas têm a marca de Deus. Teu destino tem a marca de Deus. E a bondade tem a marca de Deus. A chuva tem a marca de Deus. A liberdade tem a marca de Deus. A esperança tem a marca de Deus. Mas te abunda a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis. Teus pênis? Eu tenho mais de um pênis, eu tenho dois pênis. A terra tem a marca de Deus. Meu amor tem a marca de Deus. A tristeza tem a marca de Deus. E a música tem a marca de Deus. Teu irmão tem a marca de Deus. Os meninos têm a marca de Deus. Os embalos também têm a marca de Deus. Mas que a bunda tem a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis. A natureza tem, oh meu Deus, ela tem a expressão do pensamento do Criador no momento mesmo da criação. Lá longe, longe daqui, ele pensava como fazer o melhor para nós, e ele fez. Fiz a terra, fiz a lua, fiz o mar com seu mistério, os desertos, com a marca da soledade, a terra com seu coração, os passarinhos cantando e fazendo música como eu mesmo estou fazendo agora pra vocês. Deus mesmo faz esta música pra vocês. Ele é a criação mesma, a natureza, nossa mãe. As leis da natureza, equilíbrio constante, a força, a paixão. Nosso coração fazendo tac tac tac tac com a natureza. Pela natureza, sempre se me vuelve espesa. Está haciendo estragos em mim, retrocediendo, chegando pronto al cajón. E não me importa essa questão. Lo importante es que ustedes siguen aquí, alimentándose de mí, y yo me muero. Y la naturaleza tiene la marca de Dios. A soledade tem a marca de Deus. Teu filho tem a marca de Deus. E os artistas têm a marca de Deus. Oh, oh. Teu carro tem a marca de Deus. Você é a marca de Deus, a marca de Deus, a marca de Deus. Deus tem, ele também tem a marca de Deus. Mas teu bunda tem a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis, a marca de meus pênis. Meus pênis têm a marca de Deus.